Ontem eu fui com os jovens para o Hopi Hari. Estou muito cansado, né? Mas depois vocês puxam a orelha da Lindsay, porque a Lindsay ficou duas horas numa fila de um brinquedo, né? Então, se ela ficou duas horas na fila do brinquedo em pé, ela vai poder ficar duas horas sentada escutando eu falar a pregação. Então, nós vamos sair daqui mais ou menos uma hora, tranquilo, né? Estou brincando, não vai demorar muito, não. Ah, ontem foi muito gostoso mesmo, valeu muito a pena. Quem não foi, perdeu. O jovem que não foi, perdeu. O adulto que não foi, perdeu também. Que é um tempo sempre de comunhão, gostoso. Viagem, o tempo até das filas mesmo. Então, foi um tempo gostoso de conhecer, tempo gostoso de conversar, tempo gostoso de comunhão. Isso que é a igreja, né? A igreja, ela não fica só nessas quatro paredes, igreja, quando nós estamos reunidos. Então, ontem nós fomos igreja no Hopi Hari. Então, foi uma grande bênção mesmo na minha vida, e acredito que na vida de quem foi também. Hoje de manhã nós vamos falar sobre algo que, com certeza, todos nós enfrentamos no nosso dia a dia. Primeiro, eu vou fazer algumas perguntas para a gente entrar no contexto todo do assunto. Quem aqui está preocupado com alguma coisa nessa manhã? Aí eu coloquei algumas coisas aqui. Preocupado com a vida, preocupado com a família, preocupado com a futura família, preocupado com o emprego, preocupado com a viagem que você vai fazer nas férias, preocupado com uma doença, preocupado com a parte financeira, preocupado com qual faculdade você vai fazer, preocupado com o que você vai almoçar hoje, preocupado quanto tempo eu vou falar hoje. Enfim, todos nós, de uma maneira ou outra, nós estamos preocupados com alguma coisa. Todos nós estamos com algum tipo de preocupação na nossa cabeça. Num grau menor, num grau maior, mas todos nós enfrentamos isso. E muitas vezes, o que acontece com essa preocupação? A preocupação, ela nos tira a paz, algumas vezes. Algumas vezes a preocupação em excesso, ela nos tira a alegria, ela causa um estresse, e nós acabamos não desfrutando de tudo o que Deus nos dá. Nós acabamos não desfrutando de toda a paz que realmente Deus quer nos dar, por causa de preocupações. O texto que nós estudaremos hoje, ele é muito conhecido pela grande maioria aqui. É a continuação do que nós lemos hoje, o Sermão do Monte, Mateus 5, aí vai Mateus 6, pedaço de Mateus 7 também. E hoje nós vamos focar em Mateus 6, do versículo 25 até o versículo 34. Com certeza, a grande maioria já ouviu pregações a respeito desse assunto. Muitos já estudaram, porém ele é um texto que fala ao nosso coração. Por mais que nós saibamos de tudo que está escrito lá, nós ainda continuamos preocupados. Insistentemente, é um texto, é daqueles textos que insistentemente nós temos que ler e reler, se não diariamente, mas pela nossa vida, nós temos que ler e reler, porque é algo que sempre está na nossa vida. Em Mateus 6, antes de nós lermos, nós podemos perceber que Jesus estava falando para uma grande multidão, é conhecido como Sermão do Monte. E Jesus estava falando coisas práticas a respeito do que era a verdadeira religião. Jesus fala de diversos assuntos ligados à religião, sobre ajuda aos necessitados, sobre a oração, sobre o perdão, sobre o jejum. E em todos eles, Jesus destaca o que realmente interessa para Deus. Que o que as pessoas fazem ou não fazem, o que realmente importa é agradar a Deus. Se nós estamos ajudando o necessitado, não é para que os outros possam olhar a nossa ajuda, mas que Deus possa perceber isso. Se nós estamos orando, não é para orar alto. E Jesus, ele vai falando que é com Deus e não para que as pessoas possam olhar. Algo interessante também a respeito de jejum, que jejum é para você lavar o rosto, não ficar com o rosto pálido para que as pessoas possam olhar em você e falar, nossa, ele está em jejum, puxa, o Ian é uma pessoa espiritual, está em jejum, né? Ainda mais o Ian, seria muito espiritual naquele momento, que o Ian come muito, né? Mas Jesus, ele estava falando a respeito disso, do que realmente importava, que não era para deixar as pessoas ao redor felizes com as atitudes, mas o que importava realmente era o que Deus estava percebendo da atitude. Jesus, ele também, ele fala sobre a riqueza em Mateus 6, e ele fala que é impossível ao homem cristão, servir ao dinheiro e servir a Deus. Ele não está falando que não é certo a pessoa ter dinheiro, aplicações, enfim, mas é impossível a pessoa querer servir a Deus em primeiro lugar e também ficar totalmente preocupado, interessado com riquezas. E hoje nós iremos meditar logo em seguida, no versículo 25, que fala sobre as preocupações da vida, sobre a ansiedade em coisas inevitáveis às vidas, coisas que não podemos evitar, mas mesmo assim ficamos preocupados, uma preocupação desnecessária a todos nós. Vamos lá, Mateus 6, do versículo 25 até o versículo 34, vamos ler. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer ou o que vamos beber ou que vamos nos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos orar. Senhor Deus, neste momento, pedimos a sua graça e a sua misericórdia para as nossas vidas, meu Deus. Nos ajude a entendermos as suas palavras e nos ajude a colocá-las em prática também, Deus. Trabalha com o nosso coração, trabalha com o nosso viver, trabalha com o nosso caráter, meu Pai, e que a sua, e que tudo que seja feito aqui, seja para a sua honra e para a sua glória, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Para analisarmos antes esse texto, é importante nós meditarmos e entendermos de uma forma correta, e é importante nós termos uma definição clara do que o autor está querendo dizer, quanto não se preocupem, no versículo 25. Algumas traduções, ao invés de não se preocupem, está como não andeis cuidadosos com as suas próprias vidas. E isso ele pode levar a um entendimento errado de como nós devemos agir com a nossa vida. Porque se você entende que nós não devemos ser cuidadosos com a nossa vida, ou que nós não devemos nos preocupar com a nossa vida, isso, dependendo, dá uma forma que nós podemos simplesmente deixar a nossa vida de lado. Não nos preocuparmos com nada da nossa vida. E não é isso que o texto está querendo dizer aqui. Uma tradução, uma versão mais adequada para esse não se preocupem, é não andeis ansiosos. Na versão, se não me engano, atualizada, ela fala dessa forma, não andeis ansiosos. Porque, na verdade, nós encontramos na Bíblia vários textos que falam o contrário, que nós devemos realmente nos preocupar com a nossa vida. Se nós olharmos, nós não vamos ler os textos, mas se nós formos ver, a Bíblia ela fala sobre nós sermos bons mordomos com a nossa vida, que está em Lucas 12, 42 a 48, de nós sermos bons mordomos, de nós cuidarmos com o que Deus nos deu. Na própria Bíblia também fala que nós precisamos planejar antes de edificar algo. Então a palavra de Deus ela é bem enfática nisso, que é importante realmente nós sermos preocupados com algumas coisas, de nós sermos zelosos com as coisas de Deus o zelo. Só que o texto ele está querendo falar sobre uma preocupação demasiada. Quando a preocupação ela foge do controle, quando ela se torna uma ansiedade. Conforme o nosso dicionário, ansiedade é uma angústia, uma aflição, uma grande inquietude, um desejo veemente, é uma impaciência, uma sofridão, uma avidez. Então, diante dessa ideia do que o texto está querendo falar sobre preocupação, vamos meditar então, através desse texto, nós podemos encontrar algumas áreas da nossa vida onde normalmente nós nos preocupamos dessa forma demasiada. A primeira está no próprio versículo 25, o primeiro versículo que nós vamos ler do texto, que são as preocupações com as necessidades da vida. No versículo 25 fala, portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Para nos ajudar a entender isso, Jesus ele nos convida a observar a criação de Deus. Nos outros versículos, versículo 26 e versículo 28, Jesus ele fala sobre as demais criações de Deus. Ele dá um exemplo que observem as aves do céu. As aves do céu não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? E o versículo 28, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Jesus ele está falando de necessidades vitais da nossa vida. Necessidades como alimento, como roupas, como bebidas. O homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu e você... Um cachorro, ele não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Um leão não foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Uma planta não foi criada à imagem e semelhança de Deus. Mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E se Deus, ele cuida dos detalhes da nossa vida, do dia a dia, se ele cuida dos detalhes, por exemplo, dos lírios do campo, ou das aves do céu, Jesus ele está querendo dizer que quanto mais nós, a criação de Deus, que Deus falou, eis que isso é muito bom, quanto mais cada um de nós, homens e mulheres, temos o cuidado de Deus. Continuando no versículo 30, fala: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Jesus, ele fala sobre homens de pequena fé. Ele fala isso porque muitas vezes nós não temos fé de que Deus realmente irá cuidar de todos os detalhes da nossa vida. Normalmente é de nós, seres humanos, nós queremos dar uma mãozinha para Deus. Muitas vezes nós queremos que tudo saia do nosso jeito e não do jeito de Deus. Nós temos as promessas de que Deus irá nos suprir em tudo, mas num desemprego, a ansiedade toma conta do nosso viver e vem uma depressão. Em um término de namoro, a ansiedade vem e toma conta do nosso viver e vem uma depressão. Em uma reprovação de um processo seletivo de uma USP ou de um concurso público, onde você não passa, vem uma depressão. Várias coisas da nossa vida que fogem, entre aspas, do nosso controle, e vem uma ansiedade terrível, onde nós queremos fazer do nosso jeito, onde nós não confiamos realmente nas promessas de Deus. E isso eu falo para mim também. Quando eu estou aqui, Deus fala no nosso coração, no meu coração antes. É difícil para nós confiarmos em Deus. É difícil quando nós queremos casar e não temos dinheiro para casar. É difícil confiar em Deus. É difícil quando vem uma doença e nós perdemos a fé muitas vezes. É difícil. Que nós tentamos fazer do nosso jeito. Mas Jesus fala: homens de pequena fé, eu irei suprir todas as necessidades, Deus irá suprir todas as suas necessidades. Continuando no versículo 31 e 32 de Mateus 6, fala: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Os pagãos que Jesus aqui está falando não é em tom de condenação, condenando os pagãos, mas sim, porque são pessoas que não conhecem a ordem da criação de Deus, são pessoas que vivem ansiosas com a vida, vivem correndo atrás de tudo, desesperadas, depressivas, com insônias, porque elas não possuem realmente uma esperança de que existe alguém, alguém muito maior que supre todas as necessidades. São pessoas que não possuem a esperança que nós temos, são pessoas que vivem ao léu, são pessoas que realmente vivem depressivas porque não têm uma esperança de vida. E Jesus aqui fala: eles que são dessa forma, vocês têm que ser diferente, porque vocês têm uma esperança, vocês têm uma promessa de que Deus irá suprir todas as suas necessidades. E o interessante é que Deus sabe que nós necessitamos disso tudo. Deus, ele sabe que nós necessitamos, por exemplo, de alimento. Deus, ele sabe que nós necessitamos de uma vestimenta. Deus sabe que nós necessitamos de bebida. Deus sabe que nós necessitamos de emprego, de carro, de uma casa, de um namorado, de uma esposa, de um esposo, de filhos. Enfim, Deus sabe. E ele irá suprir tudo isso em nós. Jesus, ele não está prometendo riqueza, Jesus, ele não está prometendo saúde ou fama, não, Jesus, ele não está prometendo isso para a gente. Jesus, ele está ensinando que nosso Pai já sabe de tudo que nós precisamos para o nosso dia a dia, que ele sabe das coisas básicas que nós precisamos para a vida, e que isso ele irá nos suprir. Eu pulei o versículo 27, que nós não lemos, para nós darmos uma atenção um pouco peculiar ao versículo 27. Se nós abrirmos lá, fala: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Uma outra preocupação demasiada, uma ansiedade que toma conta do nosso viver, é a preocupação com a duração da nossa vida. Como gastamos nossa preocupação com a nossa vida, com a duração da nossa vida? A busca pela longevidade, não é de hoje isso. A busca por se viver mais, a busca pela boa aparência, a busca pelo corpo, a busca pela beleza, a busca pela estética, plásticas, remédios, lipos, apliques, academias, aí mais plásticas, mais remédios, mais lipos, mais apliques, e no final, do que adianta tudo isso? Eu seria irresponsável se eu falasse que tudo isso é errado, que você não pode fazer, se cuidar, não é nada disso que aqui o trecho está falando, mas é a preocupação demasiada com tudo isso. Porque quando chega a hora da nossa morte, nós não temos controle sobre isso. Quantos jovens nós vemos que simplesmente morrem? Se eu não me engano, essa semana teve um acidente aqui, com jovens num carro, onde o adolescente de madrugada bateu, que morreram duas ou três pessoas, a outra pessoa está em coma. Todos adolescentes, todos cheios de vida. O que é a nossa vida? Em Tiago 4, versículo 14, nós podemos ler: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Nós, eu e você, nós somos totalmente vulneráveis. Agora estamos bem, dentro de uma hora talvez não. A nossa vida ela é muito breve e passageira. E se preocupar demasiadamente com a duração da nossa vida não faz nenhum sentido. Que Jesus fala: quem de vocês pode acrescentar, sei lá, um segundo da sua vida? Nenhum de nós, nenhum. Se nós ficarmos ansiosos com a duração da nossa vida, se nós ficarmos preocupados demasiadamente com isso que nós estamos vivendo hoje, não fará sentido real para a nossa vida. Nunca dará sentido. Uma outra preocupação que nós podemos ver no texto se encontra no versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. São as preocupações com o amanhã. Até agora, Jesus estava falando sobre problemas conhecidos, que fazem o homem se preocupar. Mas no versículo 34, Jesus fala sobre preocupações que ainda são desconhecidas. Preocupações com o amanhã. Quem de nós sabemos o que acontecerá amanhã? Será que vai chover? Será que vai fazer sol? Será que a chuva que está lá no Rio de Janeiro vem aqui para São Paulo? Será que vai acontecer algum desastre? Será que vai surgir alguém, como em São Paulo a semana passada, simplesmente atirando e roubando carros, atirando nas pessoas, e todo alucinado? Será que vai acontecer isso quando eu estiver dirigindo? Será que eu vou perder meu emprego? Será que eu vou receber uma ligação em casa que um parente, um ente querido faleceu? Nós não sabemos o que acontecerá amanhã. E fica a pergunta: por que se preocupar com o amanhã? Eu falo isso para mim, eu sou uma pessoa que não gosto de dívida, não gosto de ter as coisas futuras meio que no incerto. Eu não gosto disso, porque eu gosto de ter o controle das coisas. Mas para que se preocupar com o amanhã? O que é interessante é que a vida vai continuar sendo difícil, o clima vai continuar sendo instável, a economia continuará dando seus altos e baixos, a corrupção vai estar acontecendo ainda em todos os jornais que nós formos ler ou ver. A tendência do mundo é cada vez piorar, meus irmãos. cada vez mais o homem vai se distanciar de Deus, e com isso vem as consequências desse distanciamento. O problema do amanhã virá, é certo que virá, só que as resoluções do amanhã também virão. O mal do amanhã deixa para amanhã, que basta cada dia o seu próprio mal. O hoje nós já temos problemas, e não cabe a nós ficarmos ansiosos com o amanhã. O amanhã pertence a Deus. Deixa eu correr um pouco aqui. Então, o que, que realmente interessa para a nossa vida? Se não é a ansiedade, se não são as preocupações demasiadas com a nossa vida, onde deveria estar o nosso foco? Onde deveria estar o foco da minha vida? Onde deveria estar o foco da sua vida? Nós podemos encontrar no versículo 33 a resposta. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Temos um cântico que fala sobre isso. Se eu fosse falar aqui, vamos falar de cor, a grande maioria falaria, se não todos. Decore esse versículo. Buscar as coisas de Deus, buscar as coisas do reino, buscar as coisas que interessam para Deus. Encher a nossa vida com o que realmente agrada a Deus, com o que realmente edifica a nossa vida. Em Lucas 10, do versículo 38 ao 42, se você quiser abrir, pode abrir, se você não quiser também não precisa. Lucas 10, 38 a 42, nós podemos encontrar que caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nós vemos aqui duas atitudes bem distintas de duas mulheres, entre Marta e Maria. Enquanto Marta, com certeza as pessoas na casa dela estavam totalmente preocupadas com um monte de coisa, fazer comida, limpar, limpeza, e Jesus conversando com as pessoas. E Marta estava indignada porque ela via a irmã dela simplesmente aos pés de Jesus, escutando Jesus falar. E ela vai para Jesus e fala: Jesus, pede para ela me ajudar, eu estou aqui trabalhando sozinha. Jesus fala: Marta, Marta, você está aqui tão inquieta, tão ansiosa com um monte de coisa. E Maria está aqui, só que Maria que escolheu realmente o que interessa. Buscar o reino. E será que nós gastamos a nossa preocupação com as coisas do reino? Será que realmente nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar nas nossas vidas? Será que temos normalmente uma atitude de Marta? Até mesmo com as tarefas da igreja? Eu muitas vezes eu me pegava na igreja de São Paulo que eu congregava, tantas coisas para fazer, tantas coisas, e ficava estressado com tantas coisas. E onde que estava a minha adoração a Deus? Onde eu estava buscando realmente o reino de Deus? Em muitos cultos de jovens, eu não ficava nem assistindo o culto, porque tão preocupado com tantas coisas, 100, 200 pessoas, o que eu vou fazer? Muitas vezes caímos neste erro, ansiedade, não buscar as coisas do reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Ou será que a nossa atitude está mais para Maria, de realmente buscar as coisas de Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar? um termômetro, algumas coisas interessantes para nós pensarmos, como está a nossa preocupação com o reino de Deus, é quanto falamos do Evangelho. Com quantas pessoas realmente nós, eu e você, paramos e falamos de Jesus? Quantas pessoas você falou de Jesus neste ano? 2012. Você vai falar, mas está no começo, estamos de férias, né? Mas e no ano passado? E no outro ano? E na sua vida inteira de convertido? Nós gastamos o nosso tempo buscando realmente o reino de Deus e falando desse reino para as pessoas? Outras formas também interessantes para nós analisarmos a nossa vida, como é que anda, é o quanto nós gastamos em oração, falando com o nosso Pai. Nós sabemos, nós lemos, nós temos aqui que Jesus, Ele vai nos dar tudo, que Deus vai nos dar tudo que nós pedimos com fé, que se nós tivermos o tamanho de um grão de mostarda, a nossa fé, nós vamos pegar um monte e levar para lá, mas o quanto nós falamos com Deus, quanto nós oramos, é a coisa mais básica, são coisas básicas. Aí você vai estar falando, Wesley, mas você está falando coisas básicas, mas coisas básicas que eu e você muitas vezes não praticamos. Da mesma forma, a leitura da palavra de Deus, o alimento. Quanto tempo nós gastamos com a leitura da palavra de Deus? Quantas vezes? Quanto da nossa vida nós gastamos com isso? Se nós colocarmos isso, é um indício, não que seja, mas são indícios de onde nós estamos dedicando realmente a nossa vida. O que realmente nós estamos colocando em primeiro lugar na nossa vida? Qual é o propósito da vida, gente? Qual é o propósito que eu existo e que você existe? A Bíblia, ela é clara em nos ensinar que nós não somos deste mundo. Que a nossa vida aqui é totalmente passageira. E que a nossa pátria está nos céus. A pergunta que fica é, o que estamos fazendo com a nossa vida? O que estamos construindo com essa vida que vivemos, passageira e temporária aqui? Nos preocupamos com tantas e tantas coisas, ficamos ansiosos por tantas e tantas coisas, nós buscamos gastar tanto do nosso tempo com coisas que não interessam realmente para a nossa vida. O quanto vivemos para Deus, isso sim é o que interessa. O quanto nós colocamos o reino de Deus acima de tudo na nossa vida, isso sim é o que interessa. Não é a quantidade de coisas que você faz para Deus, mas o tempo que você se dedica a Deus, o tempo que você passa com Deus. Viver procurando as coisas que são do alto, isso é o que interessa para o cristão. Se preocupe com as coisas do alto, busque as coisas do reino de Deus, e o resto, todo o resto, tudo o que nós precisamos, sabe o que é tudo o que você precisa para a sua vida? A promessa é, Ele vai nos dar, e se Ele não der, é um propósito, há um propósito de Deus para isso, que você pode viver muito bem sem isso que você quer. Promessas de Deus, busque as coisas do alto. Para nós terminarmos, meus irmãos, ficam algumas perguntas para a gente poder refletir, para a gente poder aplicar para a nossa vida. Alguma coisa tem causado ansiedade no seu coração? entrega para Deus. Alguma coisa tem tirado o teu sono? Alguma ansiedade, alguma coisa tem tirado o teu sono? Tem lhe causado uma fraqueza? Entrega para Deus. Onde está o seu foco? Em coisas terrenas ou em coisas do reino de Deus? Como está a sua vida? Como está a esperança da sua vida? Se você morresse hoje, você tem certeza para onde você iria? Se seria para o céu ou não? São perguntas que nós precisamos refletir. E talvez você esteja aqui com o coração conturbado. A ansiedade, ela está tomando conta do teu coração. A preocupação com o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, dentro de um mês, da vida, enfim, está tirando o teu sono. Salmo 37, versículo 4 e 5, também um trecho muito conhecido, fala: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá. Deus está nos convidando a entregar as nossas ansiedades, entregarmos as nossas inquietudes, as nossas preocupações no trono da graça. Ele está nos convidando a termos uma intimidade maior com Ele. Com as nossas cabeças abaixadas nesse momento, se essa mensagem ela falou ao seu coração, e você está cansado de carregar um fardo, você está cansado de carregar uma inquietude, uma ansiedade, e gostaria de colocar aos pés de Deus, aos pés de Jesus neste momento, entregando essa ansiedade, esses problemas nas mãos de Deus, para que ninguém fique sabendo, não há necessidade de ninguém saber, mas é você e Deus. Se você está nesse momento e gostaria realmente de fazer um voto, de se entregar, de entregar este problema nas mãos de Deus, fique em pé, somente você e Deus, não há necessidade de ninguém ficar sabendo, eu não estou interessado. Há mais alguém que nesse momento gostaria de colocar realmente suas preocupações nas mãos de Deus? Que Ele quer cuidar de você. Deus é nosso Abba Pai, que quer dizer papai. Isso, é esse o Deus que significa para nós, o nosso papai. Algumas pessoas se levantaram. Se você está aqui numa situação de que não existe esperança para a sua vida, de que você não sabe se você morresse hoje, você iria para o céu ou não, e de uma vez por todas, você gostaria de colocar essa preocupação nas mãos de quem realmente está importante, se importando com isso, que é Deus. Se você gostaria de entregar a sua vida nas mãos de Deus, fique em pé também. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos pelo privilégio maravilhoso que temos de sermos seus filhos e de podermos desfrutar, Deus, da confiança de que o Senhor tem todo o melhor para nós, Pai. O Senhor conhece o coração de todas essas pessoas que se levantaram, meu Deus. O Senhor conhece os problemas, as ansiedades, as preocupações, e neste momento nós rogamos por sua misericórdia, para que o Senhor cuide de todos os nossos corações, para que realmente o Senhor trabalhe no nosso viver, para que as nossas preocupações sejam realmente entregues a Ti, para realmente termos a confiança plena no nosso coração, de que o mais, de que todo o mais, o Senhor vai fazer por nós. Derrame a Sua graça nas nossas vidas, meu Pai. É no nome santo do Seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz por nossos pecados, que oramos. Amém. Podem sentar, Sarita.